Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Zorzinho e eu pensei em uma frase super engraçada pra falar agora, mas eu percebi que a participação do Brasil por si só já me isentou da obrigação. Aqui é o Joker e não é só a Nintendo que o Mario salva. E aqui é Rafael Tequen, o host desse podcast, e a última coisa que eu pensarei é um dia gravar um podcast sobre futebol. Gol da Alemanha! Estamos aqui em mais um podcast Banco de Cérebros, pessoal. Eu estou um pouco desanimado porque amanhã voltam às aulas, então é só tristeza. Mas eu estou aqui com o Zorzinho e o Joker e nós vamos falar sobre a Copa do Mundo, veja você. Na verdade você já viu, o pessoal já viu. Eu falei veja você, mas o pessoal já viu. Zorzinho, como vai você? Depois do pôr do sol, como vai? Eu tô tranquilo, né? Brasileiro, tipo, se você não se dá bem, mas você vê alguém se ferrando, tá de boa. Então o Brasil não ganhou, mas o Argentina tomando no cu, então tá suave. Foi. O seu time não ganhar, mas o Corinthians perder, então é suave. A cara de cu do Messi foi linda, né? Tipo assim, caraca, que bosta. Nego cumprimentado, ei, Messi, não sei o que, ele tipo, ah, legal. E Joker, como vai o senhor? Tô bem. Vi meus meninos ser campeão. Então é isso, pessoal. Vocês já entenderam o tema do podcast e tudo mais, como vai ser o clima, e bora pra frente. Então, como eu já não sou um grande conhecedor de futebol, eu gostaria de pedir ajuda aos garotos aqui que entendem um pouco mais. O que a gente poderia começar falando sobre a Copa do Mundo? Abertura. Da abertura maravilhosa com Pitbull e... Olha Leite e J-Lo. J-Lo, minha mãe disse que não gostou tanto, que eu nem assisti isso daí. A abertura eu também não vi, que eu tava no supermercado comprando carne esse dia. Eu cheguei quase atrasado pra ver o jogo. Pensa aquela apresentação da sua escola, assim, teatro final de ano, é a mesma coisa. Aquela festinha junina da escola, né? Ah, tá. Foi incrível. Falaram que o Pitbull tá a cara do Voldemort do Harry Potter. O Pitbull tá parecendo tiozão, mano. Não, eu vi a roupa só dos três depois em foto. Puta que pariu, que bosta, cara. Eu acho que se eles se vestissem, tipo, o morro do rio, seria menos vergonhoso que eles se vestiram. Eu nem cheguei a ver nada disso daí. O primeiro jogo foi Brasil e Croácia, né? O primeiro jogo foi... Foi. Você viu o Fred, não, que deu o exoesqueleto em 2 segundos. Né? Nesse jogo já começou belamente com o Marcelo fazendo gol contra, né? Grande, Marcelo. Eu acho que isso já era uma dica pra bosta que ia vir pela frente. Né? Foi. E o pior é que, tipo assim, a Copa acabou, a última coisa que o nego vai pensar é na cagada que ele fez. Foi na cagada que a seleção inteira fez no jogo com a Alemanha. Só safou, né? Então, ele se safou, mas nem tanto também, porque ele tava lá no meio dos caras que, né... Não, mas agora falando um pouco mais sério, eu acho que o Marcelo foi um dos únicos no 7-1 que jogou um pouco, que mostrou um pouco de vontade, porque da defesa do Brasil tava todo mundo morto, cara. O Marcelo, pelo menos pra mim, foi o melhor da defesa do Brasil, dos quatro, e dos volantes também. Ele fez gol contra lá, mas depois eu achei que até que ele jogou bem nos outros jogos. Da defesa, o Maicon foi o que jogou melhor no último jogo. Mas, ó, no primeiro jogo, depois que o Marcelo fez o gol, mano, ele jogou pra caralho, porque ele ficou num cagaço, ele jogou pra caralho no primeiro jogo. Ele só não jogou mais porque o reserva dele era o Maxwell, então ele tava de boa. Mas ele tava querendo realmente, sabe, consertar a cagada que ele fez, se redimir, né? Ele fez algum gol depois? Não. Não. Não fez nem gol nenhum jogo. Não, o Brasil teve poucos jogadores que fizeram gol. Neymar, os dois zagueiros, Fernandinho... Oscar e Fred só, se eu não estiver enganado. Davi Luiz também fez. Então, o Davi Luiz é um dos dois zagueiros. Eu não sei de futebol, vocês estão reclamando comigo. Puta que pariu, eu sou um viado. Porra. A ideia de você gravar foi de vocês. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Quem fizeram os gols mesmo? Neymar fez dois e o Oscar fez um. É só. Neymar, uma pergunta, não seguindo cronologicamente. Neymar fez falta nos jogos sem ele? Acho que não ia adiantar muito ter o Neymar. Eu acho que Só que eu acho que não, velho. Porque, tipo, o Bernard faz a função do Neymar. Eu acho que o Bernard conseguiu fazer o que o Neymar ia fazer, tá ligado? Pegar a bola, tentar um ou dois dribles. Eu acho que... Ah, mas aí é falar da eliminação já, né? Então depois a gente comenta mais pra frente da eliminação. Mas eu acho que não fez falta, não. Mas esse jogo foi tipo assim, ah, legal, Brasil, 3-1, né? Então os caras, apesar do gol contra ali, quem fez gol foi o Brasil. Né? Só o Brasil fez gol no jogo. Então. Ah, mas é tipo assim pra mim, cara. O grupo do Brasil, pra mim, foi fácil. Acho só a Argentina tinha um grupo mais fácil do Brasil. É, a gente. Porque se você pegar todos os outros grupos, é que o grupo do Brasil tinha a Croácia, que pra mim não joga lá grande coisa. O México, que desde o começo eu apostei que seria o segundo do grupo, e Camarões quase nem foi pra Copa. Aí o grupo B tinha Espanha, atual campeão mundial. Não jogou bosta nenhum. É, não jogou bosta nenhuma, mas foi como favorita. Holanda, que tem um time do caralho. Chile, que também tem um time bom pra caramba. E Austrália, que deu trabalho pra Holanda no último jogo. O golaço lá do cara da Austrália. Um grupo forte. Aí Colômbia, que surpreendeu, um time forte. Grécia, que é estilo europeu de retranca, que jogou bem também até. Costa do Marfim, que pra mim é um dos times africanos melhorzinho assim. E Japão, que sei lá. Mas também pra mim era um grupo mais forte que o do Brasil. Aí o grupo D tem só Uruguai, Inglaterra e Itália. E ainda a Costa Rica conseguiu se classificar, mas tipo, era o grupo mais forte. O grupo E tinha Suíça, que também é forte pra mim. França e Equador, que também deu um pouco de trabalho. Aí Honduras não se considera muito. Grupo F da Argentina, que você falou, grupo F talvez tenha sido mais fraco, cara. Bósnia, Irã e Nigéria. Tipo, Nigéria é o único que já fez alguma coisa de futebol. Agora Bósnia, Irã, nada. Aí o grupo G tinha Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Gana. Todo mundo achou que a Alemanha e Portugal ia passar, Estados Unidos surpreendeu e Gana é um time bom também. E o grupo H tem Bélgica, Rússia, que também tem bons jogadores, Argélia, que também surpreendeu, e Coreia. Então, tipo, o grupo do Brasil, pra mim, tirando o grupo da Argentina, era o grupo mais fraco, tá ligado? Então, o Brasil meio que deu sorte nessa primeira fase. Não fez mais que obrigação e conseguiu empatar ainda contra o México. Então, tipo, o fato de ter saído em primeiro do grupo não foi nada assim, nossa, que super time. Saiu com 7 pontos, se o México, o juiz, tivesse dado os 2 gols pro México contra o Camarões, se eu não tiver enganado, o México se classificaria em primeiro e talvez o Brasil tivesse caído fora bem mais cedo da Copa do Mundo. Então, ter passado pela primeira fase, nada, né? Tipo, isso só mostra que o Brasil não tava bem, né? É o foda, o Brasil foi, pra mim, na minha moral, eu não vi muita chance do Brasil ganhar. E o que fudeu mais, porque eles vieram com uma banca de quem ia vencer, foi ganhar a Copa das Confederações, porque, tipo, derrotaram a Espanha. Depois a gente viu que a Espanha não tava cruzando bosta nenhuma mesmo. Mas, e veio com moral, cantando que já ia ser campeão, tá ligado? E aconteceu a mesma coisa em 2006, assim. Chegou botando muita moral, que tinha um puta time. Ao contrário de 2006, realmente tinha um time razoavelmente bom. Esse ano não tinha um time bom, assim. Era só o Neymar, tá ligado? E 2006 era, pra mim, era o principal favorito da Copa. Era o Brasil, tinha... É, mas, tipo, os caras fizeram muita festa. Adriano, Kaká, a zaga do Brasil era boa pra caramba, mas... É, acharam que, sei lá, por ser sede, tipo, iriam ganhar de boa. E a torcida também não ajudou bosta nenhuma pra mim, cara. Torcida brasileira, tipo, reclama das organizadas e tal, mas, tipo, torcida organizada consegue torcer 10 vezes melhor. Tirando a parte da violência. É, tipo, torcida de clube, nossa, dá de 1-0 na torcida do Brasil nessa Copa. A torcida do Brasil na Copa foi pífida, né? Pensar, cara, já se fazem 12 anos que o Brasil não ganhou, né? Sim. 12 anos. Não que tenha a Copa todo ano pra gente, né, falar, mas... Dessas últimas Copas, desde 2006, nada. É, 3 campeões europeus nas últimas 3 Copas. Pois é. Vou te falar que se mudar muita coisa, vai bota mais uns 12 anos. Nossa. Não, mas é, cara. Preocupa a situação. As crianças lá do comercial, né? Tipo assim, ah, eu já estou na faculdade, não sei o quê. Daqui a pouco, né? Eu tenho 30 anos e nunca vivi o Brasil. Sabe o que é pior? Eu ainda posso... Eu sou o mais novo sempre do podcast. Eu acho que eu nunca vou chegar... Não, eu sou mais novo que hoje. Ah, é? É, são alguns meses mais novo que você. Ah, é mesmo? Ah, e tem mais. O Gustavo, ele é mais novo, se eu não me engano. Acho que ele tem o quê? 16 anos? E ele já participou do Banco de Cérebros. Mas enfim, eu achava que... Mas eu ainda sou um dos mais novos e o Joker também. Eu ainda, por incrível que pareça, consigo me lembrar um pouquinho da Copa de 2002. E consigo me lembrar do justamente do jogo final, né? Eu lembro da final também. É a única coisa, eu lembro da memória que eu tenho da Copa de 2002 e da final. Então, o problema de 2002 é que só dá pra lembrar da final porque foi 8 horas da manhã do domingo. O resto dos jogos foi 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. E era impossível pra quem... Eu tinha 7 anos na época, eu não ia acordar 3 horas da manhã nem fudendo. Então, mas exatamente. Eu lembro da minha família toda assistindo, tudo mais aquela... Sabe, aquele... Era 2x0 que o Brasil ganhou, né? Né, 2x0. Do Ronaldo. E o pessoal, não, dá tempo de não sei quem entrar. Eu achava que, na minha cabeça, era tipo assim, o Galvão Bueno dizendo, vai dar tempo de o Kaká entrar, mas não sei. Foi o Kaká. O Kaká ficou no banco e, no final, queriam colocar ele. Foi tipo uma situação igual do goleiro da Holanda ontem, que quiseram colocar pra jogar os... 23 jogadores convocados da Holanda participarem da Copa. Sim. E que diriam que o Kaká participasse. Mas eu acho que no final nem deu tempo, não lembro. Eu lembro do Galvão Bueno falando, vai dar tempo do Kaká entrar, vai dar tempo. Aí o pessoal ganhou, né? Aí mostra o Denilson lá, tirando a camiseta, nego né, torcendo. Pô, Denis Show, mano. Denis Show. Tinha o Vampeta em 2002, cara. Foi. Como é que o time que tinha o Denilson Vampeta ia perder uma Copa, mano? Pois é, né, cara? Arte, velho. Se colocasse eles hoje, cara... Se a seleção desse ano fosse Vampeta, o Denilson, o Dinei, mano, era campeão, posso ver. Dinei chegava na área, tá ligado? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz. Voltando à Copa desse ano, teve jogo do Brasil contra o México. 0x0 contra o México, o Ochoa salvou o jogo. Fiz várias defesas. Parece que tipo, o jogo foi chato pra caralho, pelo que eu vi o nego dizer, cara. Porra. Eu não vi o segundo jogo do Brasil. O jogo foi realmente ruim. Aquele dia teve o jogo da Coreia contra a Rússia, se eu não me engano, e foi 10 vezes melhor. Foi, era o jogo de ferramenta da primeira fase e o primeiro do segundo. Era o último grupo, o grupo H, verdade. Depois foi Camarões. Quase não foi pra Copa, não queriam... Nem embarcar, quase que tem 3. E tipo, e se o Camarões não fosse? O que, que iam fazer, cara? Ia ficar 3 só no grupo? Por que o Camarões? Porque eles não receberam, então. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. O que, que vocês acharam, assim, que foi fundamental pra eliminação do Brasil? Porque além de ser eliminado, foi 7x1. Foi a pior de todas as eliminações. Foi basicamente um time pífio. Contra um time, uma seleção de verdade. Tipo, a Alemanha é realmente um grupo que joga unido, cara. Eles tocam muito a bola. Você pode ver pela posse de bola da Alemanha em todos os jogos deles na Copa. Eles tocam pra caralho. E, tipo, basicamente, o Brasil se perdeu muito no jogo. Depois tomou o primeiro gol, se abalou. Então. Pois é, isso porque, exatamente, o que o Joker falou, a Alemanha, né, tava jogando como um grupo mesmo. O Brasil tava mais naquela, tipo, tô fazendo minha função aqui, né. E é interessante que, tipo assim, depois do primeiro gol, isso foi em 10 primeiros minutos, depois quando chegou no minuto 20, que aí começou mesmo a goleada, cara, parecia time do Unidos de Balbinos aqui, que é a minha cidade, pra jogar com qualquer outro time aí, realmente, que jogue de verdade, cara. Porque é esquisito pra caramba. No caso de uma seleção ir pra Copa do Mundo, não pode acontecer isso de dar um branco, né? Primeiro, eu acho que o principal, assim, o Brasil foi desumilde. Em que sentido? O Brasil não tem um grande time atualmente, e não tem um grande time há uns 5, 6 anos já, na minha opinião. Legal que tipo, essa galerinha aí que apareceu agora pra jogar, que foram convocados, são todos novos na Copa do Mundo, né? Alguém aí já jogou? Ah, o Thiago Silva já tá na segunda Copa, o Júlio César, terceiro do Júlio César. Sim, o Júlio César, sim. Agora... Fred já teve em 2006, mas a maioria foi novato. Exatamente, a maioria foi tudo novato ali, né? Sabe qual que é o pior? É que você lembra quando acabou com o 2010, que tinha, a gente falava, todo mundo falava assim, não... Mas agora, 2014, tem o Neymar, tem o Ganso. Essa vez, cara, não tem ninguém que você fala, agora relaxa, na próxima Copa eu tentar o jogador pra resolver. Não tem. E outra, Ganso não tinha como ser convocado esse ano, porque, né, ele jogava bem melhor na época, né? Sim, ele decaiu muito. decaiu muito nesse tempo. Tipo assim, acabou. Na época era tipo assim, nego achou uma afronta. Porra, como Dunga não levou Neymar e Ganso, o cara tá maluco. E aí foi aquilo, né? Tipo, não, próximo ano tem, mas de verdade, nos próximos anos não tem nem o que falar. Justamente por isso. Por ter perdido da forma com que perdeu, da situação que tá agora de tipo quem vai trazer, e também pelos últimos anos a gente não ter, sabe? Sabe, não ter tido um grande avanço. O pior é que era uma boa, mesmo que eles não fossem jogar no Copa 2010 pra ganhar experiência, mano. Tipo. Sim. E nem pra isso, tipo. Foda. É que também o Dunga nunca quer pensar, não, vou levar eles pra dar experiência pra próxima Copa. Porque aqui no Brasil, os técnicos que vão pra seleção, eles nunca pensam na próxima Copa, porque pra eles têm que fazer resultado nessa. Aí também porque eles podem correr o risco de ser demitidos e trocados. Então eles sabem que eles vão ser demitidos, assim, eles só sabem que vão ficar se eles forem campeão, e olha lá ainda, tá ligado? Tipo, o que não acontece em outros países, mesmo a Alemanha, que foi campeão agora da Copa, o Joachim Löw, que é o técnico da Alemanha, ele tá na Copa, ele já tá na Alemanha desde 2000 depois de 2006, o outro técnico da Alemanha lá, que eu esqueci o nome, que tá nos Estados Unidos agora, treinou, ele era auxiliar em 2006, e depois de 2006 ele virou o técnico da seleção, tá ligado? Foi, mesmo, né? E mesmo não ganhando a Copa, não ganhando a Eurocopa e tal, ele continuou na seleção, porque o cara tava formando um time e deu resultado agora. Sim, e aí você vê no Brasil não tem como, e agora já tá, né, de tirar o Filipão, se bem que é uma boa. É, adianta continuar o Filipão também. É, não, é uma boa. É, se o Brasil quisesse ganhar da Alemanha, o único jeito pra mim seria jogar fechado atrás, colocar o Ramires ali, o Hernanes, pra fechar o meio campo, não deixar os caras tocarem bola e, tipo, num contra-ataque com o Hulk e o Oscar fazer alguma coisa, porque tentar jogar de igual pra igual com a Alemanha, colocando três atacantes e deixar o meio campo vazio do jeito que foi, deu no que deu, cara. Deu, foi tipo... Realmente o único jeito de jogar com a Alemanha era fechando o time e dar uma sorte no contra-ataque, porque não tinha como bater de igual pra igual e tentar atacar, porque a Alemanha... E a Alemanha ganhou a Copa, beleza, goleou o Brasil, só que tipo, a Alemanha empatou com a Gana na fase de classificação, ganhou da Argélia na... prorrogação, e ganhou da Argentina na prorrogação. Então, tipo, peraí, Gana conseguiu empatar, Argélia conseguiu empatar, Argentina conseguiu empatar, e o Brasil não tem um time melhor que esses três. A diferença é que esses três entraram sabendo o que fazer contra a Alemanha. O Felipão achou que não, beleza, vamos jogar pra frente. A ideia do Felipão sempre a mesma. Bota o time pro ataque, bota um centroavante pra marcar, lá pra fazer o gol, pra resolver, que é o Fred. Só que o Fred não fez nada nessa Copa aí. Ele já não fez com os outros times, com a Alemanha, que tipo, não ia adiantar, tá ligado? E outra, o jogo começou foi assim, né? Todo mundo pra frente, Davi Luiz, Hulk, todo mundo pra frente, né? A galera deixou o meio campo ali na merda. Tanto que foi aquilo lá, o pessoal brincando de escravo de joca a bola. Esse é o problema, cara, assim... O Davi Luiz chorou depois, deu um puta discurso, mas eu acho que pra mim, assim, um dos piores jogadores no jogo contra a Alemanha, pra mim, foi o Davi Luiz. Eu torço de assistir jogo do Chelsea há muitos anos já, então eu vi muito jogo do Davi Luiz no Chelsea. E o Davi Luiz é assim, cara, o Davi Luiz, o time que ele tá, toma gol, ele pega a bola e se manda pra ataque, ele tá nem aí pra defesa. Só que no Chelsea ele tinha um time que sabia marcar no meio campo. Então se ele pegasse, fosse pra ataque, armar uma jogada, beleza. Até porque ele tem qualidade pra isso. Agora ele, como capitão do Brasil, se manda pro ataque, ia ter lá atrás o Dante, que tava jogando mal pra caramba, o Fernandinho, que tava perdido em campo, e o Paulinho só pra marcar, cara. Aí, nossa, tipo, destruiu o Brasil. É, porque ele tem uma responsabilidade maior. Como capitão, ele não pode fazer esse serviço de peão, né, que tipo, mais que... E isso de descer pro ataque, o Brasil tomou dois gols, ou três, acho que foi três, ele já tava indo pro ataque, cara, e tipo, três gols é muito difícil de fazer, só que três gols e cinco gols tem diferença, e pra mim, tipo, se o Brasil tomasse três gols, cara, se eu tivesse no campo, é que eu sou ruim pra caralho, nunca vai acontecer isso, mas se eu tivesse no campo jogando... Tivesse habilidade primeiramente, né? Se eu tivesse no lugar do Davi Luiz, eu sou capitão, eu vi meu time tomando três gols, eu iria pro Júlio César e falaria, Júlio César, se joga agora e fica aí simulando lesão. Quando o Júlio César fizesse isso, eu ia reunir o time no banco de reservas e ia falar, vamos segurar, vamos esperar acabar o primeiro tempo, mantenha o 3-0 e depois a gente tenta correr atrás. Porque, pois tipo, é. De 3-0 pra 5-0, 5-0 tá impossível, mas 3-0 não é tanto. O que ferrou o Brasil foi que depois que tomou o segundo gol, tomou tudo seguido e eles não teve tempo pra parar, foram um em cima do outro, eles não tiveram tempo pra reestruturar o time, tomou um e foi tomando. É, e o Felipão não fez absolutamente nada, ele ficou sentado. Ele botou o rabo entre as pernas e sentou no banco. E o Felipão, ele pode ser, sei lá, ele pode criar uma família escolar e tudo bem, mas ele é muito teimoso, velho. Tipo, eu torço pro Palmeiras e eu vi... Ele insistia em jogadores horríveis no Palmeiras que fizeram o Palmeiras ser rebaixado, tá ligado? E quanto mais a imprensa e os torcedores batem no jogador que ele apoia, mais ele apoia o jogador. Tipo, o Brasil todo tava xingando o Fred. Será que o Brasil inteiro tá errado e só ele tá certo? Não, cara. Tira o Fred e coloca outro jogador. Mas quanto mais insistem em reclamar do jogador dele, mais ele protege o jogador. É legal que ele fez isso, tipo, no jogo que era terceiro lugar, né? Ele tirou o Fred e nem colocou, né? É porque o jogo fez bastante coisa também. Jogou pra caralho. Não, mas então... ele tava fazendo a função do Fred, então tá certo. É, fazer a função do Fred lugar... até que ele fez. Eu vou te falar que eu acho que se o Fred tivesse jogado no terceiro, tipo, terceiro lugar, ele teria jogado melhor que o Jô, velho. Porque teve umas bolas que foram pra área ali que o Jô vacilou forte. Eu acho que nessa o Fred resolveria, assim. Apesar, né? É. Agora vamos pensar. Os nossos centroavantes na Copa do Mundo, que é o principal evento de futebol. Fred, que foi rebaixado ano passado com o Fluminense, voltaram pela justiça. E Jô, centroavante do Atlético Mineiro. Ganhou a Libertadores, tudo bem, mas ainda é um Atlético Mineiro, que não tem quase nada no futebol brasileiro. Aí beleza, dois atacantes do futebol nacional. Aí vai ver o nível dos centroavantes da Argentina, por exemplo. Agüero, Manchester City, Lavezzi, PSG, Messi, Barcelona, Higuaín, Napoli... Só pra comparar um pouco os atacantes do Brasil com os atacantes da Argentina e os outros times. Então, tipo, o Brasil, acho que a função que o Brasil mais sofreu esse ano foi de centroavante. Pra mim, o Adriano era pra ser o cara dessa Copa. O Adriano tá novo ainda e quando ele jogou demais. Se ele não tivesse enfiado a carreira na bunda, ele seria o cara dessa Copa, tá ligado? Mas preferiu virar traficante do que jogador, então aí de boa. Falar que um time dele junto com o goleiro Bruno, mano, seleção ia ser matador. Matador. Juntar o Dinei, então, pra ser goleiro reserva. Botava o Ronaldo, goleiro do Corinthians, no gol, mano. Cada gol da Alemanha era um murro junto. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. É, tentando sair um pouco mais do Brasil, o Brasil teve esse, além do segundo jogo, teve também o jogo com a Coreia, que foi... Você parece que é burro, rapaz! Eu tô falando! Coreia? Coreia não. Colômbia? É, Colômbia. Chile. É que não é igual Coreia e Colômbia, pelo amor de Deus. Tem uma diferença de continente, de cultura, de população. Cocaína. Qual que foi o jogo mesmo? Chile foi empate de 1-1 e foi pros pênaltis, e Colômbia foi 2-1, que foi o jogo que o Neymar se machucou. Ah, tá, exatamente. Que ele tomou uma bela de uma porrada nas costas. Isso cai naquela coisa de... Logo depois disso, começou aquela do Força Neymar, que encheu a porra do saco, né? E foi o maior centro de tudo da Copa, em vez do time que ia jogar com a Alemanha, em vez de o pessoal dar força pro time que deveria, né? Deu força pro Neymar, que era um... Isso bastante repórter pegou no pé do Felipão. Teve muito repórter que nem ainda no jogo contra a Colômbia, mas depois do jogo do Chile, reclamaram, falaram que o Brasil não estava preparado psicologicamente, que o Thiago Silva chorou demais, ele era o capitão, ele tinha que ter a responsabilidade de assumir o time. As psicólogas falaram que o Brasil não teria força para reverter um resultado se saísse atrás do placar. E o Felipão, não, eu apoio meu time, eles fazem o que eles quiserem, eles fizeram certo, eles têm meu apoio. Aí deu no que deu, o Neymar se machucou, o Brasil inteiro virou um centro de apoio, foi tipo um Teleton fora de época. E todo mundo prestou atenção no Neymar e esqueceu da Alemanha. Aí quando viu, não tinha esquema tático, jogador, não tinha... nada. Mas o Brasil foi no jogo da Alemanha carregadaço. Os jogadores estavam carregadaços. Os caras estavam tipo assim, qualquer coisinha, eles tomaram um gol, cara. Um gol e... meu Deus. E foi aquela coisa, sabe? que chegou no final, no sétimo gol, o nego tava, sabe, batendo palma, e parabéns, tipo assim, vendo um time ser massacrado, coisa que, tipo assim, nunca, seleção brasileira, você pensar em acontecer uma cagada dessa. Aquele jogo realmente foi histórico, de uma maneira que, né? Ah, foi muito histórico, é tipo o maior vexame da história, do futebol mundial, se for pensar, sim, cara. É tipo a melhor seleção do mundo, que pra mim ainda é, porque a gente ainda é o maior vencedor de Copas, tomando a maior goleada das histórias da semifinal, das fases finais da Copa do Mundo em casa, tá ligado? Não tem o que falar desse jogo. Pois é, cara, pois é. E tipo, é muita filha da putice, cara, que já, tipo... Estão querendo levar pro lado, já que não, o Brasil sofreu um apagão, e se o Brasil não tivesse sofrido esse apagão, o Brasil teria chance de ganhar. Não tinha chance de ganhar. Assim, mas o apagão, o Brasil tomou 3 gols fora de apagão aí no jogo contra a Alemanha. Então, esse é o ponto, que tipo, muita gente já tá querendo, não, calma gente, foi um apagão. Acontece, uma vez na história aconteceu, não, velho, ia acontecer, tipo, o jogo ia ser feio de qualquer jeito, mesmo se não tivesse esse apagão. Mas é foda aquilo lá, né? É a mesma coisa você dizer assim, ah, se os helicópteros, se os aviões tivessem desviado, não tinha acontecido 11 de setembro, né? Se os prédios não tivessem lá também. Aliás, quem comparou 11 de setembro ao acontecimento Brasil e Alemanha foi o Luciano Huck, né? Da maneira linda, né? Nossa. Vou te falar que o Fred tava igual a torre de 11 de setembro. Paradinha. Paradinha. Fala sério? Ih, rapaz... Putz, a Argentina, pra mim, não mereceu o segundo lugar, nem fudendo, do mesmo jeito que o Messi não mereceu o prêmio de melhor da Copa. Exatamente, que minha mãe tava dizendo isso, cara, quem merecia era o Robin, o companheiro do Batman. Robin, eu acho que minha mãe disse, Miller, até o Toni Kroos merecia, não, o Kroos merecia mais o de revelação da Copa lá, que ganhou o cara da Colômbia lá. O Rames. Tem... É. Mamãe Tekken apostou no Robin. No Robin. É, e vocês, Argentina? Cara, nem sei quem eu falaria que foi o melhor da Copa. Pra mim, se não tivesse sido 7-1, eu falaria até que o Davi Luiz fez uma grande Copa, porque, puta, velho. Mas sei lá, eu não sei quem é o melhor, mas eu só acho que a Argentina não tinha time nem fudendo pra chegar em segundo, cara. Time da Argentina tirando ataque é uma defesa que tem o Zabaleta de Michelis, na moral, é muito... O goleiro da Argentina é reserva do Mônaco, se eu não tô enganado, velho. E o cara jogou 3 jogos como titular em 2013, velho. É tipo pior que o Júlio César. E não tem como acreditar que a Argentina ficou em segundo, velho. Não faz sentido nenhum. É tipo... que aconteceu, a defesa da Argentina deu uma puta sorte nesses últimos jogos e eles deram uma arrumada, assim, comparado da fase de grupos. A gente não conseguiu arrumar um pouco a defesa. E o Mascherano jogou pra caralho esses últimos jogos. E deu uma ajudada ali na defesa. E quando chegou no último jogo também na final, os caras falaram, não, agora a gente vai botar pra fuder. Eles foram tudo no máximo, né? É, eles fecharam bem a defesa e tal. Eles fizeram o que o Brasil tinha que ter feito. Só que o Brasil, né, tipo assim, ainda tava de... entre aspas, de boa, até chegar no jogo da Alemanha. Aí pra eles ali, os moleques tentarem fazer isso em um jogo só, foi difícil. Mas pra mim, tipo, o ataque da França com o Benzema, não tinha nem o Ribéry, cara. Se tivesse o Ribéry, a França, pra mim, o Ribéry fez falta na França. O Pogba e o Matuidi jogaram demais essa Copa, cara. E, tipo, o time da França tinha um time do caramba. O Lohri, o goleiro, jogou demais. E até a França, pra mim, também tem um time melhor que o da Argentina. Tinha muito. Eu achava que a Argentina não passava nem da Bélgica, né? Até o time da Bélgica, se for ver individualmente, é eu melhor acho que o time da Bélgica decepcionou na Copa, assim, esperava então, mais. Então, o time da Bélgica, tipo, todo mundo falava da Bélgica, mas eu nunca pensei que a Bélgica ia longe, porque os caras não tem, tá ligado, não tem tradição nenhuma, é muito moleque lá jogando, então, um estádio lotado, beleza, eles jogam na Europa, os caras jogam em time grande, mas sei lá, Copa do Mundo eu acho que é diferente, eu acho que eles não iriam passar tão longe. Foram até onde puderam mesmo. Então a Argentina foi, tipo, na sorte, né? Muito na cagada. O nego não tava dando muita coisa. E deu a sorte de chegar no final. Não foi só na cagada. O time da Argentina também, ele teve um momento. Ele conseguiu consertar o problema ali na zaga e tal. Coisa que o Brasil não conseguiu fazer. Soube estruturar o time certo pra aguentar jogar contra a Holanda e a Alemanha, que era o time mais forte. A Argentina fez o tipo, eu reconheço o time que eu tenho e vou jogar com o que eu posso. Eu tenho o Messi lá na frente, com o Agüero e o Lavezzi, beleza, vamos fechar aqui atrás, joga a bola na frente e vê o que que sai. É, levaram pra prorrogação contra a Holanda, ganharam os pênaltis e na final quase pegaram também, vai, a Copa do Mundo. Agora a decepção pra mim na Copa foram as duas seleções, que foi Portugal e Inglaterra pra mim. Eu não esperava nada de Portugal, sinceramente. Portugal é só o Cristiano Ronaldo e um pouco ali o Raul Meireles, olha lá. Ah, mas tinha o Nani também, tinha o Pepe, que sei lá, no Real Madrid ele joga. Pepe, eu nunca vi um jogo do Pepe que ele não foi expulso. Não, mas aí, sei lá, cara, eu acho que se eu fosse diretor de esporte de alguma seleção e eu visse um jogador fazendo tipo o que o Pepe fez, de ser expulso contra a Alemanha, perdendo o jogo. Se eu visse o que o Suárez fez, morder, saber que você é o principal jogador da sua seleção, você morde o maluco e cai fora da Copa. O Thiago Silva, saber que você é capitão da sua seleção, que se você tomar amarelo, você tá fora de uma semifinal. O goleiro vai repor a bola e você entra na frente. Foi a maior burrice da vida dele, cara. Deu muita cagada, né, cara? Nossa, eu sei lá, eu acho que isso aí era pra ser punido pela federação fazer uma parada dessa, cara. Tem uma vergonha do Thiago Silva lá no jogo contra o Chile na hora dos pênaltis, ele sentado na bola e chorando, mano, o cara que é capitão do time. É, você vê a diferença, né? Você vê uma Holanda, uma Alemanha, os caras totalmente frios, centrados no jogo, tipo, ali aconteceu o que for, os caras totalmente concentrados. E aí você olha pro Brasil, é um chorando, um com boné, hashtag Força Neymar, o outro... o Bernard no aquecimento, cara, foi muito zoado. O jogo contra a Alemanha, o Bernard no aquecimento, a torcida começou a gritar o nome dele, ele não sabia o que fazer, velho. Ele tacava a mão na cara, passava, tá ligado? Com uma expressão de quem tava suando, desesperado, tipo, caralho, o que que eu tô fazendo aqui? Puta que pariu, velho, mas... Nossa, foi... Eu fiz muito isso jogando em treininho de futebol aqui, né? Na cidade, hein? Fiz muito, cara. Eu era zagueiro nos meus bons tempos, de quando eu tinha 8 a 11 anos, que minha família ainda me encorajava a jogar. Era aí depois que eu ganhei um computador, eu nunca mais isso aconteceu. Eu era goleiro líbero de futsal. Sério? Jogava mais que o Neuer. Era do Neuer, do Neuer. Sabe o que é pior? Que tipo assim, o Joker falou isso daí uns tempos atrás. Uma vez ele tava conversando comigo e falei, joguei bola na escola, eu sou goleiro, não sei o que. Ele falou, recente. Acho que da gente. Passado eu joguei um jogo pra minha classe porque não tinha goleiro, mas o gordo que era goleiro do time e tava lesionado, eu joguei, mas o jogo foi fácil, porque os moleques que a gente jogou era pitoco, então foi fácil. Passava a bola. Eu fiquei mais sem parado do que o goleiro da Holanda. E tipo, pior. E o engraçado, eu era lateral no começo, quando eu ainda sabia, entre aspas, jogar, aí quando eu ganhei o computador, fudeu tudo, e aí eu virei goleiro. E aí, cara, é goleada, nossa. Mas parece, tipo, pior que Júlio César, sabe? Querem. Mas vou te falar que eu não jogo nada, mas em compensação no FIFA, hein? Nem no FIFA eu, hein? Nas minhas épocas áureas jogando gol, onde eu pegar uma bola do Gandu, que o Gandulô jogou pra mim e quebrar praticamente o dedo, eu era bom, goleiro. Caraca. Eu lesionei minha mão pegando um recuo do Gandula pra mim. Cara de jogar, não. Mas eu era goleiro livre, mano. Eu fiz até gol como goleiro. E outra, o que se machucou mesmo no treino da Alemanha? Kedira, hoje foi o Kedira. Se machucou. Falar que foi o Snyder, é uma burrice. Snyder foi onde? Mano? O Snyder foi da Holanda. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. A Alemanha, eu fiquei, tipo, ouvindo sobre ela, aí eu falei, precisa assistir algum jogo, né? Precisa assistir o jogo dela com o Brasil, pra ver o Brasil aparecer. Ah, fui eu que te falei, né? Você que for falando e o nego falar Alemanha, não sei o que. Porra, desde o começo mesmo tá mostrando que ia ser. Cara, eu cantei a bola antes do primeiro jogo da Alemanha, que a Alemanha ia vencer, mano, tá ligado? O time da Alemanha é muito forte, velho. Eles têm um. Eles não é tipo seleções como a Argentina ou o Brasil que depende muito de um jogador ou dois, tá ligado? É um time mesmo, assim. Eles podem não ter os mesmos nomes, assim. Não tem tipo um jogador de muito nome, tipo Messi, tá ligado? Mas é um time muito bom no elenco, assim, inteiro. Sim, os e caras. O problema é que teve o Reus, que ainda se lesionou da Alemanha, que joga demais. E é o melhor jogador da Alemanha? Se for pegar os melhores, mesmo que não tenha o melhor, mas é o melhor? Mas acredito que o melhor jogador da Alemanha seja o Müller e o Neuer, cara. Eu coloco o Kroos como o melhor da Alemanha. Ah, mas é foda definir algum melhor jogador da Alemanha. Porque o goleiro é muito bom, tipo, é o melhor goleiro do mundo atualmente. É suicida, mas é bom. É, ele é meio louco, ele sai... De um lado, Neuer, do outro, Júlio César, olha aí, cara. Duelo de titãs. Até porque a Alemanha é tipo só um grupo de soldados mesmo, treinados para matar. É, concentrado, né? Bastante concentração tem na Alemanha. Então, mas o time todo, a Alemanha é muito bom. O Hummels é um zagueiro muito bom. O Philipp Lahm é um melhor. Eu lembro que eu falei até pro Rafael, se com o Fred jogando contra a zaga fácil, ele não conseguia fazer nada, imagina ser marcado pelo Hummels igual foi. O Boateng pra mim é o único da Alemanha que eu não confio tanto. Eu gosto do Boateng, acho que ele jogou bem hoje. Ele fez uns cortes ali nos ataques da Argentina. Aí falar do meio campo da Alemanha é covardia, né, cara? Schweinsteiger, Kroos, Ozil. Eu acho que o Ozil jogou pouco essa Copa. Mas tipo, um pouco dele foi melhor que o meio campo inteiro. Nossa, e o ataque é só o maior artilheiro da história das Copas e a revelação do Mundial, praticamente. Revelação não, tipo, o cara que todo mundo tá falando que é o próximo artilheiro. Quem que é o goleiro reserva da Alemanha que eu tenho certeza que eu conheço e fui de nome, mas ele é bom pra caralho também. Então, mas é isso, ele joga num time bom também, né? Vou pesquisar aqui. Ele é bom pra caralho, ele não tem como falar quem que é ruim na Alemanha, né, cara? Pior é isso. Sou Gandula, só se for. Não, o Gandula deve ser que nem o Gandula que jogou a bola pro Joker. O Weiner Feller, não é o goleiro deles? Acho que é. Ah, em termos de goleiro, a Alemanha sempre foi muito boa. Ah, é o Weiner Feller do Borussia, só do Borussia Dortmund que ele joga. Nossa, o time da Alemanha é muito forte, cara. Aí você olha no banco, tem o Götze, tem o... Cara, tipo... O time da Alemanha é muito forte, velho, não tem como. Pois é, e aí foi, sabe, empatou com alguém? Empatou com a Gana, com Gana. Gana. Tipo assim, o time era muito bom, só que não era, que nem demonstrou ali no jogo com o Brasil, né? Os caras, se o Brasil tivesse organizado melhor e tudo mais, ainda dava pra suar ali, o que eu achei que ia ser, né? Achei que ia pelo menos dar um, sabe, fazer a Alemanha suar um pouco. Não um squash que nem aconteceu. Ah, mas pra mim, as três seleções que poderiam ganhar nessa Copa do Mundo era a Espanha, ou a Alemanha, ou a Holanda. Mas a Espanha foi decepção total, cara. E a Espanha tem um time forte também, não deu pra entender. Ah, eu não acho a Espanha um time tão forte, sinceramente. Eu acho que o ataque da Espanha eu acho muito fraco. Acho que o Torres é a maior falsidade da história do futebol. Não, o Torres eu... Nossa, o Torres eu tenho uma raiva eterna dele, cara. O Torres eu acho um lixo. Mas o... Tem o Piquet, tem o Busquets, tem o... Sérgio Ramos, tem o Chaves, Davi Villa. É, comparando com a Alemanha e a Holanda, talvez eu ainda fosse um pouco pior. Mas pra mim esses três eram as melhores. Se pegasse o elenco completo... As três poderiam chegar. E as seleções que surpreenderam antes? Costa Rica e Argélia também surpreendeu. Sim. Não dá pra entender o que aconteceu com a Costa Rica aqui. Passou de Uruguai, Inglaterra e Itália. Ninguém nunca... Viram que os jornalistas da Costa Rica que vieram cobrir a Copa, eles tiveram que arrumar outro hotel pra ficar, porque eles alugaram, eles só tinham alugado até a fase de grupo, porque eles não acreditavam que a Costa Rica ia continuar. Não, mas ninguém acreditava, cara. Acho que nem a mãe dos jogadores... iria acreditar que a Costa Rica ia golear o Uruguai e ia se classificar naquele grupo. Era muito improvável. Aí a Grécia, beleza, nas oitavas. De boa, você pegar a Grécia dá pra passar, mas a primeira fase foi muito. E chegar nos pênaltis também contra a Holanda, nossa. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Vocês acham que o que vai ser da seleção brasileira agora, que como foi citado pelo Joker, não tem nem o que você dizer, quem que vai ser escalado e tudo mais. O Filipão não continua mesmo, não. Só que infelizmente vai vir algum técnico que não vai mudar muito. Tende a ser ou o Muricy ou o Tite. E sinceramente eu acho que nenhum nem outro ia adiantar muito, assim. Eu acho que o certo pra seleção hoje era pegar um técnico de fora, coisa que eu acho muito, muito difícil mesmo de acontecer, porque, sei lá, o CBF tem uma cabeça muito fechada quanto a isso. Mas o certo era pegar um técnico de fora. algum técnico ou do Chile, é que da Argentina, é aí que me arrola mesmo. Mas acho que o técnico mais certo pra pegar seria o Pep Guardiola, que hoje é técnico do Bayern e tal. Porque se o cara conseguiu ensinar até o Neuer a jogar com o pé, mano, acho que ele consegue fazer alguma coisa pro Brasil. É, eu não lembro quem falou isso na TV, mas foi mais ou menos assim. A diferença entre o futebol nos campeonatos europeus e dos campeonatos brasileiros é gritante. E os técnicos que jogam, que treinam a Alemanha, a Holanda, treinaram como times europeus. E o Felipão treinou o Brasil como um time brasileiro. Aí deu no que deu. Tipo, a última mostra que a gente teve de um time brasileiro enfrentando um time europeu foi 8-0 do Barcelona contra o Santos. E o Felipão ainda quis insistir em jogar num estilo brasileiro. Não, vamos na raça, vamos na garra, não sei o que, foda-se a tática, vamos no força Neymar que a gente leva. Aí tomou no cu. Então, tipo, agora pra mim o Felipão sai também. Infelizmente o Tite, pra mim, vai comandar a seleção, que vai ser a maior burrice da história do CBF. Vou me empatar pra caralho agora. Mas eu chamaria eu investiria no Mourinho, cara, que, tipo, já que não quer pegar um estrangeiro, pega pelo menos um português, que pelo menos fala quase a mesma língua. Eu vou ser sincero que empatar ainda seria melhor do que 7-1, né? Você falou que o Guardiola fez o Neuer jogar com o pé. O Mourinho, tipo, fez o Azpilicueta ser titular do Chelsea, cara. Não tem... falar, o Mourinho é bom pra caramba, mas como você falou, acho que é impossível trazer um estrangeiro pro Brasil. E o que você falou, Zorzinho, eu acho bem legal, que tipo, era uma diferença realmente você ver os jogadores brasileiros jogando e de outro exemplo, a Alemanha jogando. Parecia saber, não tinha o que explicar, entendeu? Era uma diferença estranhíssima, assim, sabe? A forma com que os caras se movimentavam, tocavam a bola... Porra, parece o Brasil feijão com arroz e o outro time era tipo uma coisa completamente diferente. Oh meu Deus, eu nunca comi essa merda, mas é sensacional. E até nos pequenos atos, cara, tipo, o brasileiro se jogava demais. No jogo contra a Holanda, o Oscar simulou uns 2-3 pênaltis e a torcida da Holanda começou a vaiar. E o europeu tem mania, cara. O jogador se joga, o jogador do time vai lá, joga, taca o dedo na cara e fala, o seu idiota. Não é pra fazer isso. Foi o Pepe dar uma cabeçada. É, tipo isso. Mas é, tem esse, tipo, até nas pequenas coisas o brasileiro tem mania de ter essa coisa do futebol nacional. O futebol europeu, infelizmente, hoje é mil vezes superior. Pois é. E vocês consideram essa Copa boa? Porque eu considerei uma Copa do Mundo muito boa, em geral. Foi surpreendente. Eu acho que das que eu vi, que foi... Eu não vou contar 2002, porque eu só lembro da final, mas da Alemanha, a da África do Sul desse ano, acho que foi melhor, assim. Dá pra ver pela média de gols, foi a Copa com o maior número de gols da história, empatou. É, o Brasil ajudou pra caralho também. É, sim. Ajudou pra caralho. E que coisa, cara, o Júlio César, tipo, em 2010, ele frangou lá no jogo. Nem, pra mim, não foi nem frango, foi, tipo, só azar no jogo contra a Holanda. Ficou marcado na história daquela Copa e esse ano, mesmo todo mundo falando que ele não teve culpa, ele conseguiu entrar pra história sendo o goleiro que mais levou gol na história dos mundiais. Ele corou, coitado. E ele ainda resistiu, né? Foi lá, deu entrevista, falou, é fazer o quê, né? Não sei o quê. Eu chorou, preferia... abraçado pra trás. Exatamente. Eu preferia que o time tivesse perdido por um gol, que seria o erro meu, do que 7-1, como acontece. E na hora que ele falou 7-1, cara, a cara de, sabe, de cu, e... eu achei que o cara ia desmaiar na hora. 7-1, o cara, a perna ficou bamba, porra. Então, esse é o problema, você falou das entrevistas, assim, só comentar uma coisa que eu percebi. É. Tipo assim, tá certo que a tradução simultânea do Sport TV é uma bosta, não tem frase completa, tá ligado? Mas tipo... os jogadores brasileiros iam dar entrevista, cara. Nossa, tinha um puta texto pronto, velho. Parece que, tipo, eles perdiam tempo decorando o texto e o que falar em vez de treinar, tá ligado? Enquanto tinha um cara da Alemanha lá, ficava dando risada igual trouxa, olhando pro lado, não sabia nem o que falar. Sei lá, parece que o Brasil se preocupa muito com essa questão fora campo. Oh, tipo, o que a mídia vai pensar, o que... Me explica com essa porra aí, inclusive, a Dona Lúcia. O que é isso? Ah, então, no dia da conferência lá... mas no dia da entrevista lá com o Felipão, no dia coletiva. Seguinte... coletiva, isso, não tá lembrando a palavra. Da coletiva depois, no dia seguinte do jogo contra a Alemanha, o Felipão tava lá falando, aí o Parreira falou, posso parar um minuto aqui, ler um negócio? Ele começou a ler uma carta lá de uma tiazinha que... elogiando o Felipão e tal, só pra poder enrolar a entrevista, porque é uma hora certa de entrevista, passou de uma hora, acaba, tá ligado? Foda-se. Sim. E enrolou pra caralho. Então, ah, tipo, e a cartinha era, tipo, elogiando o Felipão, falando que a Copa deveria ser vencida pelo Brasil, né? É, falando que... É, elogiando o Felipão, que ele deve se abalar e tal. A Dona Lúcia é uma grande invenção, né, da... Tipo, é bem provável que sim. Caralho. Acho que nem Donas Lúcias que existem no Brasil iam apoiar isso. Mas eu interrompi alguém falando, desculpa. Ah, foi boa a Copa, cara. Teve bastante jogo legal, tipo, teve uns joguinhos entre times que a gente sabia que não ia dar nada, que renderam alguma coisa, a torcida curtiu, apoiou os times menores. A única coisa que eu achei lamentável da torcida foi vaiar o hino nacional das outras seleções, isso, sei lá. Isso daí é completamente antiético. Puta que pariu. Nossa, eu usei antiético. Você vê como não, que é grave. É, desrespeito, tá ligado? Desrespeito. Torce contra, vaia no jogo, mas vaiar hino nacional, sei lá. Mas a torcida brasileira na hora do hino foi legal, apoiou até mesmo não sabendo cantar uma música diferente. Só eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. É, tá, apoiou até onde deu, e aí a hora que acabou o jogo vaiou de boa, não teve tanta briga assim como a gente esperava que ia ter, não teve tanto acidente, os estádios também de boa, não teve nada que todo mundo tava falando que ia cair o estádio na cabeça dos jogadores. Tá tirando os chilenos invadindo lá o negócio da empresa e tal. Eu gostaria de mandar um abraço pro pessoal babaca que queimou bandeira no meio da rua. Bandeira do Brasil. Nossa, parabéns, se são. Tá aqui seu diploma de retardado, que é muito foda. É, mas babaca é só o Aécio Neves, que acha que a culpa é da Dilma e a derrota do Brasil vai influenciar alguma coisa. Ah, vai, vai. Vai pra caralho. Não, mas do jeito brasileiro é bobo, capaz de pra tipo umas 200 mil pessoas influenciar. Sim. Mas que o problema é que 200 mil não faz muita diferença. Primeiro, tirando a parte do jogo, pra mim, estádios ficaram legais, tal, mesmo a maioria não sendo reaproveitado, tipo, da arena lá no Amazonas, que falaram que vão fazer agora o maior espetáculo de rodeio do Brasil, ali em algum lugar, que vai bater até Barretos. Então, tipo, o estádio vai virar um show de rodeio, beleza. É que nem o Balbinos aqui, era o campo que era. Era, né? Porque agora não é mais, mas era o campo que tinha o rodeio. Assim, a parte de imprensa, sei lá, o Brasil, eu achei ainda o Brasil meio mal preparado pra isso. A gente teve duas emissoras abertas cobrindo os jogos e teve narrações horríveis. A Band, principalmente, colocou o Datena pra narrar jogo e, tipo, não sei se o passado do Datena ele era alguma coisa relacionada ao jornalismo esportivo. Mas se ele foi, ele perdeu muito o pique, porque, puta que pariu. É, eu assisti... Você não gostou da narração da Globo e aqueles negros maravilhosos? Puta, nossa! Essa foi uma... Porra. É, eu assisti tudo no Sport TV, felizmente. Eu assisti no Fox Sports 2, aos poucos jogos. É, Fox Sports 2 teve Paulo Bonfá, que pra mim deve ter sido mil vezes melhor. Que bonito, que alegria, que tristeza. Inclusive, a mulher do Paulo Bonfá comenta melhor que qualquer comentário da Fox. Era aquela loira lá, a mulher dele? É, a Marília Ruito. Olha, cara, tá bem. Então, e sobre o Brasil, assim, pra mim... Antes da Copa do Mundo começar, todo mundo fez um alvoroço, porque o Brasil tinha ganhado a Copa das Confederações, o elenco do Brasil era fraco, fez uma primeira fase fraca, passou do Chile por sorte nos pênaltis, a Colômbia não fez um grande jogo, o Neymar se machucou, toda a atenção foi pra ele, esqueceram que tinha uma Alemanha pela frente, que muitos consideravam que a melhor... que todo mundo considerava o melhor elenco e o Felipão simplesmente deixou isso de lado. Começou o jogo, pra mim a escalação do Bernard foi horrível, eu tiraria o Fred e no lugar do Neymar e do Fred eu colocaria o Hernanes e o Ramires pra fechar o meio campo contra a Holanda, que tem um meio campo muito forte, perdeu, mostrou pra todo mundo que o elenco do Brasil é fraco, pra mim daqui a 4 anos não tem nenhum jogador que possa surpreender, pra mim a única coisa que pode mudar é o Lucas do PSG e o Felipe Coutinho do Liverpool, que pode tentar alguma coisa, o Ganso se voltar a jogar como jogava antes, pode ser que também ajude um pouco, mas... não vai mudar tanto. Eu não vejo o Brasil como favorito pra 2018. O Brasil tem que abrir o olho nas eliminatórias, porque vai ter Uruguai, vai ter Chile, vai ter Argentina, vai ter Colômbia. As quatro, pra mim, hoje tem um elenco que dá pau a pau com o Brasil. E fora isso, ainda tem Paraguai, que sempre tem uma seleção forte, e Equador. Então são sete seleções para quatro vagas e uma repescagem. Então o Brasil tem que abrir o olho. A Alemanha realmente foi a seleção que melhor jogou. Foi justa a vitória. E a Alemanha já tem jogador aí para pós-Copa aí para substituir. Apresentou agora em São Paulo. O irmão do Kroos, o Felix Kroos, vai entrar no lugar do Kroos aí. E o Brasil tem que abrir o olho para as eliminatórias, para tipo, pelo menos classificar. Eu acho que tem muita seleção aí que vai conseguir passar o Brasil, principalmente porque seleções que tiveram destaque nessa Copa do Mundo, tipo Costa Rica, tipo Colômbia, tipo Argélia, países assim que não tinham muito sucesso, pra mim vão começar a investir um pouco mais no futebol. Até os Estados Unidos agora, que todo mundo começou a gostar do futebol, e se o Brasil não abrir o olho, vai ficar muito pra trás. Se for os Estados Unidos, é uma verdade. Agora que eles estão começando a não gostar de futebol, vai estar começando a fuder, porque quando eles começam a gostar de um esporte, eles começam a levar o bagulho a sério. Então, e tipo, ou o Brasil reformula totalmente a sua ideia de futebol e traz um conceito novo com algum técnico novo, ou vai passar a mesma vergonha que passou esse ano, que pra mim só trazer o Tite ou o Muricy e continuar na mesma não vai adiantar nada. Então tem que ter alguma coisa aí com as categorias de base, investir pesado e sei lá. Que do jeito que tá, pra mim eu não vejo o Brasil ganhando um mundial tão cedo. Isso mesmo. Então chegamos à parte de indicações e eu vou pedir para o Zorzinho fazer a indicação para essa semana. Vou ser super temático e vou indicar o jogo da Copa do Mundo para PS3 e Xbox, o FIFA World Cup 2014. Que o jogo tá legal, o que me impediu de comprar o jogo antes foi o preço, mas agora pelo que parece não tava vendendo tanto e o preço caiu pela metade, literalmente. Até uma semana atrás estava R$180, R$170 e eu comprei ele por R$70 no último fim de semana e eu gostei, valeu a pena, tem bastante modo de jogo legal e dá pra redimir um pouco a vergonha que o Brasil passou. Mas vem cá, na Copa eu tava reduzindo as vendas? Na Copa tava muito baixa as vendas porque tipo, o jogo só tem seleções, então tem muita gente que não se interessa, até porque jogo de futebol não vende tantos assim. Que jogo de futebol quem gosta mesmo são poucos. A maioria que gosta de videogame gosta de GTA, gosta de Battlefield, gosta de... Jogo de futebol não vende tanto. Ainda mais um jogo que só tem seleções e era limitado, assim, o que fazer no jogo. E eu esperei baixar um pouco, comprei e agora eu recomendo. Gostei do jogo, tá um gráfico melhorado até do que o FIFA 14. O sistema mecânico dos jogadores, assim, a inteligência artificial parece estar um pouco melhor. O visual do jogo tá todo tematizado com a Copa do Mundo, tá bem legal. Eu vou aproveitar que é a Alemanha agora. A Copa, eu vou indicar uma banda de metal lá da Alemanha. Já que a Alemanha é um dos grandes cenas do metal mundial, eu vou indicar o Destruction. Olha só. Banda de thrash metal da Alemanha. Bem famosa lá na Alemanha. Não. Então, pessoal, eu vou indicar uma coisa diferente do que eu geralmente indico. Geralmente indico filmes ou até quadrinhos, eu já indiquei uma vez. Mas enfim, eu vou indicar o blog do Robert Sadovski, lá do UOL, onde ele faz o Nerdovski, que é uma série de vídeos que ele começou fazendo no YouTube. Aliás, vou colocar os dois links, porque tem uma fase que ele fez no YouTube, que pra mim eu considero até melhor, porque eram vídeos mais longos, ele fazia sobre temas e enfim, ele falava de muito mais coisa. Mas ele terminou essa parte do YouTube, ele foi fazer só vídeos agora no blog dele do UOL, e são vídeos menores, mas ele, em compensação, ele lança muitos vídeos, e além de vídeos também tem os posts dele. Então tipo assim, eu que pretendo, né, seguir essa carreira de Orzinha aqui, jornalismo esportivo, eu pretendo fazer jornalismo e me especializar na parte de cinema. Eu gosto bastante do canal dele, apesar dele falar que a Sofia Coppola dizer que ela é uma farsa, como ele disse, eu ainda indico pra vocês, porque é muito bom. Então eu vou deixar os dois links aí, tanto do canal dele do YouTube, que ele descontinuou, quanto o blog dele, onde ele faz vídeos atuais. Então chegamos ao final de mais um podcast diferente, porque eu não imaginava fazer um podcast de futebol. Mas é isso, o Banco de Cérebros é imprevisibilidade, estamos aqui para impressionar você. E eu gostaria de agradecer ao Davi Zorzin. Tem que agradecer ao Davi Luiz. É, e engraçado, cara, eu falei, cara, Davi Luiz é com D no final também, então não é só o Zorzin que tem essa viadagem. Não, você viu, né? Isso não torna o Davi Luiz, né, macho pra caralho. Toda vez que o Davi Luiz pegava na bola, eu ouvia a minha mãe falar, vai Davi José, porque meu nome é Davi José, quem não sabe, Davi José, teve essa piada. Ah, tá. Enfim, muito obrigado pelo convite, fico honrado por ser a segunda participação seguida. Pois é. E quando tiver podcast que não envolva filmes que eu não saiba, nomes de atores ou coisas do tipo, estamos aí pra participar. Isso é porque o Zorzin, ele não perde tempo com esse tipo de coisa, né? Ah, perco tempo com LOL. Pois é, pior. Mas enfim, obrigado pela sua... E vão vir mais participações em frente, com certeza. Obrigado. Isso aí. E o Joker já é velho de casa, já participou de outras edições. Mas obrigado, Joker, mais uma vez pela sua presença. É, quem gosta de luta livre, entre no meu blog, o Pai Stomb, tem um podcast. Né? É, eu queria falar também que no futuro eu vou ter um blog, então aí se vocês se interessarem pelas minhas opiniões, assim, mas aí você me procura lá em algum lugar, você pede pro Rafael o link do meu Facebook e eu te envio o blog, mas... Sim, primeiramente ele precisa definir o nome do blog. É, qual ele não sabe. Não. É porque, tipo, eu passo 2 horas no Skype com o Rafael só pra definir o nome de um blog. Aí eu crio o blog, faço uma postagem, ele dura 1 semana e já esqueço do blog. Exatamente. A gente pensa... A história da minha vida. É, acontece muito isso, cara. Eu tenho uns 20 blogs já. Então é isso, pessoal. Acessem nosso site pra quem não conhece. Eu gostaria de agradecer a todos. Temos o Facebook, YouTube, Filmou e... Eu acho que são esses que eu consigo me recordar, mas ainda tem no post aí, pode tem ter esse aqui já? É, esse aqui ainda não. Ainda não? A gente tem também o Instagram, que tem uma foto só, que é a foto do site. Só que vocês veem o site sempre, não precisa ir lá, né? Então, mas, tipo, todos esses vocês podem encontrar só colocando barra e banco de cérebro tudo junto, vocês vão conseguir, tá tudo certinho aí. Então, é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. Um grande abraço e falou. Oh. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.